backtrack. E ao estacionar ali em frequência, Alfa Vitor Juliette. Avião fora do solo. Sente, decolou ao 08, em controle 119.35.3191. Obrigado, até a volta. Até. Controle Salvador, tá 3191. Então 3191, no contato radar, subo nível 340, saída da El, transição Blast. 340 da El Blast, poderia pro ar da El, tá presente? Mantenha o perfil da saída, então 3191. Ah, sim, eu falo, obrigado. Azul 4107, passa nível 120, chame Recife 1288, alterna 1264. 288, 264, boa semana. Fica à vontade. Visual contínuo, Guardião 06. Guardião 06, frequência livre para coordenação. É. TAM 3191, passa nível 140, chame Recife 1288, alterna 1264. 88264, obrigado, até a volta. Salvador, azul 4061. Confirme? Confirme, o azul 4061. Copiamos a Romeu. Transão Campinas 340. 340. Campinas será coordenado. Mantém escuta. Aguarde cópia. Subida Gole Gonza. Azul 4061. Sua escuta 4061. Azul 4061 para cópia. Copia, prossiga. 4061, Salvador Campinas, nível 340. aerovia 3558, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita após a decolagem, acione 5121 e o controle 119.35. O 4061 autorizado para Campinas, a 340, rota conforme, abrigo 58, decola da 10, curva direita, Gole Gonza, 5121, 1935. Portão 9, chame quando pronto. Chamarei, obrigado. Salvador, boa tarde, Web 6721, ciente da Quebec. Web 6721, na sua identificação, chegada Mari, desse nível 050. 050, 6721. controle Salvador. Boa tarde, 3566, sente informação, Romeu, cruzo 150, descido 110. São 3566, sem identificação, chegada a MAN, desça nível 060. 060, 3566. Controle Salvador, boa tarde, azul 4082, ciente de informação, Romeu. Azul 4082, assina identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 070. Chegada a Bonf 070, azul 4082. Azul 4082, confirma indicada. 250 nós. Sim. Controle, poderia confirmar para o azul 4082, a chegada não seria Mari? Afirmativo, chegada Mari. Ah, positivo, tinha falado bom. É, Mari 080, azul 4082, é, intenção de fazer o RNAV para nós zero, ok? Centro da RNAV, azul 4082, aguarde autorização, descida ao nível 070. Guardando, descendo para o 070, azul 4082. Controle 3566, preciso pequeno desvio à direita pro A100 por 20 milhas. 100 por 20 milhas, confirme? Confirmo. Sente autorizado. Sente, livre de desvio. Cruz 065 pro 050, 6721. Web 6721, reautorizado 2000 pés, ajuste 0114, autorizado final, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado 6721. Tão 3566, reautorizado nível 050. 050, 3566. Azul 4082, reautorizado nível 060. Reautorizado 060, azul 4082. Boa tarde, Papa Tango, Kilo, Quebec Sierra, ciente da Sierra. Kilo, Quebec Sierra, Siri 025, pronto, cópia. conforme, 025, correto, disponível, decolou no 7, curva direita, restrito 1000 pés até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 119.35, torre 118.30, correção 118.6, acione 0123, quilo Quebec C. Autorizado conforme 025, decola da 17, curva direita, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Controle 1935, torre 18.6, transponder 0123, quilo Quebec C. Pátio 5, confirme POB e autonomia. POB 02, autonomia 3 horas. Ok, chame a torre para acionamento e táxi, quilo Quebec C. Torre 18.6, certo. Puxa acionamento 4061 da Azul, do 9. Falinho, chame táxi 4061. Livre, é bom de ataque, 4061. Voz de TAP, Sierra Vitor 368, Azul 4082. Bono 754, reautorizado nível 060. 060, Bono 3566, iniciei redução para 1809. Reduzindo 3566. Do 4082, inicie redução para 1809, na proa Serra Vitor 368. Reduzindo 1809 na proa do Serra Vitor 368, Azul 4082. 9672 zona estabilizado. Afirmativo, 672 zona. Complete final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado. Então 3566, reautorizado 2000 pés, ajustando 013. Inicia redução para aproximação, tráfego que o precede, um Boeing 737, completando o final. 3566, reduzindo, desce a 2000, 1-0-3. 1-0, vento, 1-40, grau 01, correção 089. 140 com 8, livre pouso, atento a 1200 metros de cabeceira deslocada, ou 6721. Bono 754, reautorizado nível 050. 050, Bono 754. Bem, 108 a bordo, 420 de autonomia, alternando com fins. Tá, 1-0. Controle ciente do RNAV, aguarda autorização, Bono 754. É, 754. Crise padrão, bom dia, bom voo, Azul 4061. Positivo, Juliette, Alfa, ponte para a Delta, chama a torre 1003, ajustado, 4061, boa semana. Tira 566, da prisão. Tá, 3566, complete final, chame torre 118.6. 118.6. Torre Salvador. Torre Salvador. Boa tarde, 3566 na final. Tá no localizador. Então, 3566, continua a aproximação, número 2 para pouso, informe cabeceira deslocada, 1.200 metros, aguardo pista livre. 3566, ciente, guardando pista livre.